Você é tudo o que sonhei. Já não consigo mais ficar longe do teu amor. Não dá mais pra ficar. Agora somos um só, uma alma, uma só pessoa. Eu pensei que pudesse ficar longe de você, mas agora eu vejo o quanto te amo. Eu pensei que pudesse ficar longe de você, mas agora eu vejo o quanto te amo. O meu coração é seu, seu é todo meu. Nós somos o elo da corrente. Não dá mais pra ficar tão distante assim. Você é minha alma gêmea. Pra ficar tão distante assim, você é minha alma gêmea. Amor, o meu coração é seu, seu é todo meu. Nós somos o elo da corrente. Você é minha alma gêmea. Não dá mais pra ficar tão distante assim. Você é minha alma gêmea. Coração é seu, seu é todo meu. Nós somos o elo da corrente.